Eu vou conversar agora aqui na CBN com o secretário municipal de Agricultura e do Meio Ambiente em Foz do Iguaçu, João Matkiewski. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes aí da CBN de Foz do Iguaçu. Prazer falar com você aqui nesta manhã de segunda-feira, e nós perguntamos a respeito de um fato ocorrido ali na região do Porto Meira. Inclusive, nos chegaram aqui várias imagens a respeito. Na quinta-feira, agora, tivemos um problema com relação a peixes encontrados mortos no Arroio Ouro Verde, que é um dos principais cursos d'água ali da região do Porto Meira. O que é que foi detectado nas vistorias que foram feitas ali no local? Então, Guilherme, inclusive, eu estou aqui agora, nesse momento, no local, né? Nós, através da Secretaria, vem acompanhando já desde o ano passado a população pedindo que tenha morte de peixes, avisando a Secretaria. E toda vez que a gente foi comunicado, a gente veio. As nossas equipes do ano passado até hoje vieram 4 vezes aqui. Inclusive o IAP esteve aqui na semana passada, né? Juntamente com nossos técnicos. E é uma área aqui que a gente vem acompanhando. Mas todas as visitas que nós vem fazendo, a gente encontra a morte de tilápias, uma espécie exótica, né? E não encontrando nas visitas nossas mortes de peixes nativos, que é mais a preocupação ambiental maior, seria os nativos do riacho. E nós iniciamos a semana passada, na segunda-feira da semana passada, uma recuperação ambiental aqui de uma área pertencente à prefeitura, é uma área da PP, né? Nós fizemos a limpeza do rio, né, com máquina, e estamos tirando todos os entulhos, as sujeiras, sofás, televisão, tudo que está jogado aqui, e fazendo a recuperação da área. Nós estamos plantando mudas de árvores acima de 2 metros de altura, uma muda já grande, que aguenta ficar aqui, e o poder de fixação dela e pegar é bem maior do que se plantar uma muda menor. E pedimos à população, aproveitando aí, que ajude a cuidar, que é um bem da população do Porto Meira, é um bem do pessoal que mora em volta aqui, cuidar dessas plantas, para ficar um bosque, uma região ambientalmente correta e ambientalmente bem cuidada. E haja visto que essa região já foi ocupada por invasores, casas invadidas, né? E as pessoas foram retiradas dos locais, e a prefeitura está fazendo o trabalho dela, que é a recuperação dessa área, né? E ainda tem a possibilidade da prefeitura, o poder público, fazer a recuperação e novas invasões na área. Então, a preocupação é recuperar a área, devolver essa área ambientalmente para a comunidade do Porto Meira. Agora, até uma das explicações que nós recebemos aqui de técnicos a respeito deste problema aí no Arroio Ouro Verde, na região do Porto Meira, é de que, claro, é um rio já bastante degradado há bastante tempo, ligações de esgoto, a questão de lixo que é jogado ali, também ele estaria passando por um problema de seca, né, como vários cursos d'água aqui na região, mas você apontou aí um outro fator que chama atenção, que é a questão das tilápias. Haveria uma superpopulação de tilápias neste rio? Exatamente. Então, o que foi encontrado no local? Uma grande população de tilápias, né? Uma espécie exótica, uma espécie que nós consideramos aí nos rios invasoras, né? E devido à alta população e devido à pouca quantidade de chuvas, né? Que ocorre não só na nossa região, mas no estado inteiro, há uma diminuição da oxigenação. Aí há uma disputa grande de oxigênio para essas tilápias, né, sobreviverem. E acaba dando aí morte natural aí em falta da condição do rio não ter oxigênio. Com relação a outros rios aqui da cidade de Foz do Iguaçu, outros rios que passam pelo perímetro urbano, como é que a Secretaria de Meio Ambiente está trabalhando também para trabalhos de recuperação nessas áreas aqui da cidade? Nós temos já um trabalho também iniciado no rio Boici, lá na altura do Bezerli, com um prontamento com ali o Murumbi, né, o Portal da Foz, também fazendo limpeza e plantando árvores, recuperando essa margem lá adjacente aos rios. Na região do Jupira ali também existe um rio que passa ali ao lado da BR-277, inclusive ali também está sendo feita alguma ação para melhoria desse espaço? Ali é outro também rio, que tem umas propriedades que está irregular, né? O poder público pediu a recuperação ambiental da área, a retirada do que está irregular, e os próprios proprietários que causaram isso estão fazendo, né? Porque isso é um custo, o município não pode arcar com custo de terceiros, então eles estão fazendo e a secretaria está acompanhando, inclusive o Ministério Público está acompanhando também esse caso aí dessas construções irregulares da Barranca do Rio. Conversei aqui na CBN com o secretário de Agricultura e também do Meio Ambiente aqui na cidade de Foz do Iguaçu, João Matkiewicz. João, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Nós que agradecemos, estamos à disposição aí da população de Foz do Iguaçu.